1, 2, 1, 2, teste, 1, 2, DJ Dre, agora finalizando com chave de ouro, bônus beats, preto problema, mixtape, bang africano.